Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. Sejam bem-vindos, uma vez mais, a mais essa edição do programa Lux Esotérica. Com vocês, de segunda a sexta-feira, sempre às 21h, trazendo os melhores temas do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos trazendo aqui temas sugeridos e também perguntas dos nossos queridos ouvintes, queridos e queridas ouvintes que estão sempre nos acompanhando. Agradecemos muitíssimo aí a sua audiência e aqueles que nos enviaram aqui perguntas, muitas delas perguntas sobre temas muito específicos que nós já respondemos pessoalmente àqueles que nos acompanham. Mas nós vamos tratar hoje de um tema e temas, na verdade, que foram perguntados aqui por dois ouvintes que nós vamos conjugar aqui no programa de hoje, quem sabe até se estenda para o dia de amanhã. E também relembrando a vocês, ouvintes, que nós estamos ao vivo e a cores com imagens da Ustream. Vocês podem também nos assistir aí abaixo do nosso playlist, na página da rádio. Vocês têm aí o link para vocês clicarem e nos acompanharem aqui, as ilustrações também que nós vamos mostrar. E o nosso querido ouvinte Júlio César de Luca, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, além de ter perguntado sobre alquimia, que nós fizemos vários programas aqui, porque é um assunto que nós apreciamos muitíssimo, também nos perguntou aqui sobre a questão da lei do karma na Grécia Antiga, caros ouvintes. Este é o tema que ele nos pergunta, inclusive aqui no e-mail que ele nos enviou, ele nos diz aqui: o outro tema é a lei do karma na Grécia Antiga. Como é que é isso? Custa-me acreditar que os gregos, que pensaram em tudo, não tinham este importante princípio, a lei do karma. Que deuses correspondem à lei do karma na Grécia Antiga? Nêmesis representa a lei do karma nos moldes em que os orientais a viam e nos moldes em que a teosofia a considera? Parece-me que não, foi o que disse o Júlio César. Então, respondendo ao nosso querido ouvinte Júlio César, nós vamos fazer algumas considerações aqui sobre a lei do karma e emendando também com outras questões aqui que nos foram enviadas pelos nossos ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre a questão kármica, caros ouvintes. A questão que o Júlio César pergunta é mais realmente cultural, ou seja, será que os gregos, caros ouvintes, que segundo o Júlio César pensaram em tudo, será que eles não tinham esse conceito de karma, ouvintes, dentro da sua cultura, dentro da sua filosofia? Aparentemente não, como nós o conhecemos hoje, caro Júlio, porque inclusive no Ocidente foram exatamente os teósofos, os espíritas, que nos últimos 150 anos é que estão introduzindo aqui no Ocidente essa temática do karma, popularizando inclusive a própria palavra. Ou seja, nós vemos que o adjetivo kármico, né, como nós empregamos e muitas pessoas empregam hoje atualmente na literatura, vemos aí até nas novelas aí as pessoas falando que tal ou qual acontecimento seria realmente o seu karma, né, ou é um processo kármico, né, adjetivando a palavra. O Oxford English Dictionary, que é realmente a maior autoridade na língua inglesa, caros ouvintes, pois ele tem 1 milhão e 400 mil verbetes que são analisados. Ele dá exatamente a primeira aparição desse adjetivo kármico, esse uso, né, do karma de uma maneira incisiva na linguagem, para o livro chamado Budismo Esotérico, de Alfred Percy Sinnett, que foi exatamente o indivíduo que recebeu as cartas dos mestres que nós tivemos a oportunidade de comentar aqui nos últimos programas, né, nos últimos 40 programas, fora os de alquimia que nós tratamos semana passada. Nós estávamos aqui lendo exatamente as cartas dos mestres que foram enviadas para o Alfred Percy Sinnett e outros teósofos. E exatamente o livro de Sinnett, Budismo Esotérico, tem a primeira aparição lá no final do século XIX desse termo kármico. Daí então, Júlio, que nós podemos realmente compreender que o Ocidente, e aí nós temos que incluir os nossos queridos antepassados filósofos, eles não tinham uma perfeita compreensão sobre essa temática. Ou seja, o karma realmente é uma doutrina complexa, né? E é uma lei, caros ouvintes, que tem muitas especificidades. Realmente não é uma doutrina simples, como pode parecer, né? Nós podemos até colocar aqui uma figura, né? Pois a conceituação assim primitiva, né, ou simplória do karma, é que ela é simplesmente a lei de causa e efeito. Então nós temos aqui um homem nesta imagem sentado ao lado de um grande dominó, né, montado peça a peça, cada uma das peças do dominó colocado ao lado da outra. Então, quando ele empurra a primeira peça, então gera-se um encadeamento que vai gerar a reação contra a sua ação, derrubando sequencialmente as peças do dominó. Até na física nós encontramos, de certa forma, esse princípio, quando a Newton justamente estabeleceu que a toda força, né, a toda ação se refere uma reação, caros ouvintes, de mesma intensidade, mas com sentido oposto. E com esse princípio nós estamos por aí andando de carro, estamos viajando de avião, foguetes colocam objetos em órbita do planeta e até para fora do planeta, porque o foguete faz uma pressão com os seus motores para fora, e então o universo, seguindo essa lei de ação e reação, empurra o foguete no sentido contrário. E então a lei do karma, ela basicamente, o entendimento simplório desta lei é esta. Mas o mestre Kutumi, ouvintes, ele disse que ele pessoalmente passou um quarto de século exclusivamente estudando a lei do karma e a lei da reencarnação. Esses dois princípios que praticamente não vivem juntos, aliás, não vivem separados, né, um do outro. Não dá para falar de karma sem falar ao mesmo tempo de reencarnação, ouvintes. E então é uma pena que realmente o sistema, né, de simbolismo que os gregos possuíam, quando eles usavam os deuses, né, para falar das forças do universo, porque a cada deus grego, ou então a cada deus egípcio, na verdade corresponde uma força natural. Daí que o panteão dos deuses gregos, também dos deuses egípcios e de outras culturas, ele é tão grande, né? Porque obviamente que eles usavam um sistema simbólico para não só compreender essas forças, mas também para que a pessoa entrasse em contato consciente com essas forças. E exatamente essa deusa que o Júlio César mencionou, a Nêmesis, né? Vamos aqui mostrar aqui uma imagem da deusa Nêmesis, né? Ou pelo menos uma representação de como seria Nêmesis, né? Ela realmente, apesar de ser da linhagem das deusas trevosas, ela reside, segundo a mitologia grega, no Olimpo. E ela ficou conhecidíssima como a Lei da Vingança, né? E obviamente que isso remete muito à ideia de karma negativo, que é exatamente o que as pessoas normalmente entendem por karma, né? Então as pessoas falam muito hoje em dia, até popularmente, de mau karma, né? Ou seja, acontece uma coisa ruim com a pessoa, então ela diz: ah, eu devo ter jogado pedra na cruz, ou devo ter feito alguma coisa horrível lá atrás, porque agora só estou enfrentando dificuldades, né? E então a deusa Nêmesis, ela ficou justamente marcada por essa má interpretação, ou essa interpretação negativa, né? E ela é praticamente o oposto da deusa Temis, né? Porque Temis se refere à ética, né? Ou à natureza interior. E Nêmesis ficou realmente marcada justamente como a personificação da vingança, né? Então, nós vemos que esse sistema que os gregos usavam para se referir às forças naturais, porque o karma nada mais é uma lei que atua no universo, né? Eles faziam com que as pessoas decorassem, né? Esses nomes e faziam desenhos, as personificações, tinham preces, orações, cultos a esses deuses, de forma então que as pessoas, né, pudessem decorar, né, esses princípios, né? Então, sobre a Nêmesis, né, se dizia que ela representava a força encarregada de abater todo o desequilíbrio, né? Todo ato negativo. Então merecia uma vingança dos deuses, e era Temis quem perpetrava exatamente esta vingança, né? E então esta é uma concepção muito simplória, né? Mas já dá realmente uma visão, caros ouvintes, do que os gregos entendiam por karma. E obviamente que isso não é nem sombra do que os orientais sabem sobre o karma, né? Porque esta visão do karma como algo negativo, ouvintes, não é uma visão perfeita. Karma, ouvintes, ele é neutro. Ele é simplesmente algo que existe no universo, é uma lei de equilíbrio, né? Então a própria palavra karma, que vem do sânscrito, significa ação. Então todo momento que nós agimos, está em operação a lei do karma. E o que nos preocupa muito é exatamente aquilo que retorna dessa ação, ou seja, a reação. Então, a mesma palavra karma nas línguas orientais, no sânscrito, ela significa ação e reação. Então, para a nossa vida, ouvintes, nós temos que estar constantemente preocupados, sim, com as nossas ações. E as reações, caros ouvintes, aí nós já não podemos mais trabalhar, não podemos mais recolher, né, e controlar as reações. Porque, na verdade, ouvintes, o karma ele é uma grande equação aberta. Ou seja, o indivíduo pode criar, né, uma ação muito pequena, mas se ela for reproduzida por muitas pessoas, se ela for realmente repercutida, ela pode trazer uma reação muito grande. Da mesma forma, também ações muito poderosas, se elas não repercutirem, elas não trazem reações tão grandes. Então, o karma não é simplesmente uma equação que iguala as coisas. Ou seja, se nós no passado tivermos feito alguma coisa ruim, né? Digamos que nós tenhamos batido em alguém, tivermos matado alguém, não significa que nessa nossa vida, ou se nós tivermos feito isso há alguns anos atrás, ou na vida anterior, não significa que nós teremos que morrer da mesma maneira. Ou também, ouvintes, nós temos que considerar que o karma é realmente algo que nos prende à existência. E nós devemos estar muito conscientes de que tudo que nós fazemos tende a nos prender aos mundos onde nós existimos. Então, a grande sabedoria é exatamente aprender a vencer estas ações que nos prendem. Então, não são apenas os atos positivos e negativos, ouvintes, que nos prendem. E as pessoas tendem realmente a analisar muito mais os atos negativos, né? Na verdade, nós estamos presos na roda de samsara tanto pelos atos negativos quanto pelos positivos. Tanto negativo quanto positivo nos prende na existência. E sempre, caros ouvintes, o que nos deixa preso é o desejo, é o apego, é o interesse que nós temos nos resultados das ações. Então, nós vemos que o karma, caros ouvintes, ele sempre vai nos trazer aquilo que nós semearmos, né? Se nós semeamos vento, com certeza nós vamos colher vento e quem sabe até tempestades, como nos diz a Bíblia. E então, aquele que faz atos bons, caros ouvintes, também pensando na recompensa, ou seja, se nós vemos um idoso tentando atravessar a rua e nós fazemos o seguinte raciocínio: vou ajudar aquele velhinho, aquela velhinha a atravessar a rua, porque isso vai ser uma coisa boa para mim, vai trazer um bom karma para mim. E você vai lá e ajuda aquela pessoa a atravessar a rua, você vai ter, caros ouvintes, uma retribuição positiva que vai fazer com que você reencarne da próxima vez para esgotar esse karma. Da mesma forma como os atos negativos, que obviamente nos prendem aqui à matéria, os atos positivos feitos com egoísmo, com alto interesse, ouvintes, também nos prendem. E então, ouvintes, quando a deusa Nêmesis nos castiga, né, e coisas negativas acontecem na nossa vida, nós temos que lembrar, caros ouvintes, que o karma realmente é mais complexo do que esse vai e vem, do que ação e reação. Então, há diversos níveis de karmas que vão nos levar a reencarnar ainda, com certeza, muitas vezes aqui na Terra. Na verdade, nós não podemos esgotar numa única vida todo o nosso karma, porque realmente nós não suportaríamos, ouvintes, todo o karma que nós temos acumulado. Nós temos uma conta kármica que está realmente sendo rolada no banco do universo. E em cada vida, na verdade, nós esgotamos uma parte desse karma, ouvintes. Então, o karma maduro, ou seja, aquele karma que nós já acumulamos e que precisa ser descarregado nessa vida, nós pouco podemos fazer com este karma. Agora, o problema, caros ouvintes, é como nós reagimos a esse karma que nós recebemos. Então, se a espada da deusa Nêmesis, ela pesa muito fortemente sobre a nossa cabeça, ou ela atrapalha o nosso caminho, nós temos que ter, caros ouvintes, uma postura realmente bastante equilibrada. Nós temos que saber que tudo o que acontece na nossa vida, ao nosso redor, é realmente o merecimento, é a colheita de atos, de ações, de pensamentos e sentimentos que nós tivemos no passado. Não adianta, queridos ouvintes, fugir disso. Agora, a questão é que não existe apenas o karma pessoal. Nós temos um karma coletivo com a nossa família, com o nosso país, nossa nação, nossa etnia. Existe um karma planetário, caros ouvintes. Existem karmas coletivos do tipo, se você ingressa numa igreja, se você faz parte de uma ordem esotérica, quer seja essa ou aquela, não importa, você também assume uma parte do karma coletivo desse grupo. Daí que muitas vezes acontecem coisas no mundo que nós realmente não conseguimos entender. Acidentes que levam, né, dezenas, centenas, às vezes até milhares de pessoas juntas, né? Pessoas que morrem em acidentes, né? Porque o acidente, ouvintes, é outra questão muito interessante. Porque se não é um karma, ouvintes, que leva as pessoas ao acidente, quando as pessoas participam em coletividades, né? Quando nós entramos num ônibus, quando vocês entram num avião para fazer uma viagem, nós estamos fazendo uma ação coletiva. Se o avião cair, caros ouvintes, realmente é o merecimento da maior parte daquelas pessoas que esse avião cai. Agora, se tinha alguém lá que não tinha relação nenhuma com aquelas pessoas, a partir daquele momento ela passa a ter, ou seja, passa a formar um grupo kármico, e a tendência é que essas pessoas reencarnem juntas nas próximas vidas. Elas podem vir a fazer parte de uma grande família, podem trabalhar juntos no mesmo trabalho, torcerem para o mesmo time, fazerem parte de uma comunidade, por aí vai. O karma, ouvintes, ele tem realmente soluções muito interessantes para resolver essas questões, ouvintes. Então nós podemos realmente compreender que o karma, ouvintes, ele não é simplesmente aquilo que volta para nós, mas é principalmente o que vai nos influenciar muito no futuro, aquilo que nós fazemos agora. Cada respirada, caros ouvintes, que vocês estão dando aí nesse momento, cada inspiração, cada piscada de olho que vocês estão dando aí, como eu estou fazendo aqui agora, tudo isso, ouvintes, está gerando karma. E a única maneira de esgotar o karma, ouvintes, é descobrir, ouvintes, a maneira de se harmonizar com o universo. Então, fazer ações que sejam neutras, ou seja, ações que tenham a ver com a harmonia do universo. Enquanto nós não formos realmente mestres nessa questão do karma, enquanto nós não atingirmos aquilo que os orientais chamam de Nishkama Karma, ou seja, a ação sem desejo, Então, infelizmente, ouvintes, nós ainda estaremos nos prendendo às coisas, ao mundo, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Essa adjetivação, ouvintes, realmente não importa para o karma. A questão é, quando nós agimos, nós fazemos uma ação, nós devemos receber, então, a reação relativa a essa ação, ouvintes. A reação se liga diretamente às ações. Só a ação, ouvintes, sem desejo é que leva o ser humano à libertação. E isso, infelizmente, não são as deusas gregas e não são os conceitos aqui religiosos do Ocidente que nos trazem essa informação. Só realmente as informações dos mestres, dos gurus, é que nos encaminham pela yoga, que nos encaminham pela meditação, pelas técnicas de êxtase, de autoaperfeiçoamento, é que falam exatamente sobre como escapar dessa espada pesada, ouvintes, que vai e vem do nosso karma. Mas no segundo bloco nós vamos continuar falando sobre isso, ouvintes. Nós vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo. Vamos tomar aqui hoje a nossa Pepsi Cola aqui, mudou hoje o patrocínio. Vamos molhar a garganta e vamos voltar daqui a pouquinho aqui com a segunda fase do nosso programa hoje. Vocês vão ficar com o nosso tradicional convite da Lever, que no próximo dia 5 de julho vai estar comemorando 15 anos, caros ouvintes, na internet. Venham, caros ouvintes, participar conosco, se associem na Lever. Vamos ao intervalinho e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Muito grato aí pela audiência, pela participação daqueles que estão nos acompanhando aí ao vivo. Estão aqui também nos vendo através da Ustream. Estamos aqui ao vivo e a cores, caros ouvintes. Agora a frase realmente é de verdade. Estamos aqui levando para vocês, ouvintes, aqui os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo e da teosofia, sempre com o patrocínio dos associados e simpatizantes da Lever, a loja esotérica virtual, que se você não conhece, vá conhecer agora mesmo. Lá vocês têm centenas de textos e dezenas e dezenas de palestras para vocês ouvirem gratuitamente. E sempre estaremos aqui, caros ouvintes, levando para vocês aqui temas realmente nesse vastíssimo campo do esoterismo e da teosofia, estas doutrinas realmente tão complexas que realmente nos encantam, mas ao mesmo tempo iluminam a nossa vida. E nós temos aqui uma outra questão que nós gostaríamos de abordar, que nos foi trazida aqui por um e-mail do nosso ouvinte e associado da Lever, o Reinaldo Bonfim. Um grande abraço, Reinaldo. Ele nos pergunta aqui, pede que nós abordemos aqui sobre a temática das doenças, caros ouvintes. O karma e a origem das doenças, né? Ele também aqui nos parabeniza. Sou eu que tenho que agradecer, ouvintes. Muito obrigado aí pelos seus comentários, Reinaldo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o karma e a origem das doenças, segundo nos pediu aqui o nosso ouvinte Reinaldo. A questão da saúde e da doença, Reinaldo e caros ouvintes, elas estão realmente muito relacionadas e nós podemos, na verdade, abordar isso de uma forma um pouco mais positiva. Ou seja, o que realmente nós deveríamos ficar preocupados é realmente com a saúde. Se o ser humano realmente entendesse o que é saúde, provavelmente nós não deveríamos nos preocupar realmente com as doenças, nós teríamos menos médicos, menos remédios, menos tratamentos, porque quando acontece, ouvintes, a doença, realmente a desarmonia já está instalada. Então, realmente nós temos aí diversas facetas da saúde humana, mas o karma, caros ouvintes, ele está realmente muito relacionado com isso. Porque o karma, ouvintes, ele se liga muito fortemente com a doutrina dos ciclos, né? Das encarnações e reencarnações humanas. E como nós estávamos falando no primeiro bloco, ouvintes, na verdade, existe uma certa porção do nosso karma, que os orientais chamam de karma maduro, que ele acontece durante toda a nossa vida. Ou seja, muitos acontecimentos da nossa saúde atual, eles estão ligados com o que nós fizemos em existências passadas. E como nós dissemos também, nós não podemos, caros ouvintes, numa única encarnação esgotar todo o nosso karma. Isso seria realmente impossível, porque o karma vem sendo acumulado, ouvintes, desde a época em que nós nos individualizamos, né? Desde que nós saímos do reino animal e passamos para o reino hominal, desde que nós nos tornamos seres humanos. E o que marca fortemente, ouvintes, esta característica humana é nós termos mente. A mente, caros ouvintes, é a grande registradora do karma. Porque os animais, ouvintes, eles não têm karma como nós o conhecemos. Então, nós vemos aí os ciclos, né? Em que o ser humano nasce, né? Cresce, atinge o seu esplendor e o seu corpo então decai, vai ficando fraco, vai ficando velho, vão se seguindo as doenças e finalmente o ser humano morre. Se nós observamos apenas aqui no plano físico, nós podemos ter a mesma ideia, a mesma percepção quando nós observamos as árvores, né? Que passadas as estações do ano, há momentos em que a árvore está cheia de folhas, dá os seus frutos e está vicejante, e entrando o outono, o inverno, ela perde as suas folhas, aparentemente ela vai morrendo, ela não dá mais frutos, ela parece seca. E o ser humano também é assim, ouvintes. A única parte do ciclo humano que nós não vemos, e que na verdade é a maior parte do ciclo, é exatamente a parte invisível. Ou seja, para cada ano que nós passamos aqui na matéria, ouvintes, nós passamos realmente muito mais tempo nos planos invisíveis. Então, o ser humano, ele tem corpos sutis, ele tem corpos energéticos, e nós também vivemos exclusivamente nesses corpos energéticos quando nós não estamos aqui na matéria. Então, quando nós abandonamos, ouvintes, aqui este terno de carne que é o nosso corpo, e nós passamos para o astral, nós deixamos aquele terno lá pendurado, né? Ou deitado lá no caixão, ou então nós mandamos queimá-lo, mandamos cremá-lo, mas o ser humano continua sendo o mesmo lá nos mundos invisíveis. Então há uma parte, ouvintes, da nossa existência que é passada nos planos sutis. Então, o verdadeiro inverno da alma é quando nós estamos, ouvintes, lá do outro lado. E a tendência, ouvintes, é que nós passemos de 20 há 50 ou até mais anos, né, nos planos invisíveis, para cada ano que nós passamos aqui no corpo físico. Então, a vida física, ouvintes, é justamente o período mais curto da roda de samsara. Então, a pessoa que vive aqui 60, 70 anos, ela pode ficar até mais de 1000 anos no plano espiritual antes que ela retorne. Principalmente se ela for uma pessoa que tenha bastante cultura, se for uma pessoa que tenha desenvolvido muito os seus sentimentos e os seus pensamentos, se for uma pessoa que tenha conteúdo mental, conteúdo realmente cerebral e cultural, caros ouvintes, a pessoa tende realmente a ficar muito mais tempo lá nos planos invisíveis do que aqui no plano físico. Então, esse ciclo que nós vemos aqui na Terra, ouvintes, é apenas uma parte da grande roda de samsara em que todos nós, seres humanos, estamos envolvidos. Então, a morte, caros ouvintes, ela é uma grande viagem, né? E morrer, caros ouvintes, é relativamente fácil, né? O difícil realmente é renascer, porque trazer de volta um ser espiritual aqui para a matéria é uma coisa realmente complexa. E um bocado das doenças que nós temos, ouvintes, nós vamos comentar, tem a ver com esse nosso retorno. Porque quando nós estamos já há muito tempo, ouvintes, lá no plano espiritual, e nós realmente sentimos aquilo que os hindus chamam de Trishna, ou seja, a sede pela vida, pela experiência da matéria, então nós começamos a querer, ouvintes, voltar aqui para a Terra. Então, ouvintes, aquelas pessoas que dizem assim, eu caí aqui nesse planeta, Deus me jogou aqui no Brasil, ganhando esse salário mínimo que tem aqui, vivendo essas dificuldades, ou em qualquer outro lugar do mundo, a pessoa pode se sentir realmente um paraquedista, quando na verdade isso não é verdade, ouvintes. Todos nós estamos aqui porque nós queremos estar aqui. E quando eu digo queremos, quem quis isso, ouvintes, é o nosso eu espiritual, é a nossa alma. E é simplesmente pelo fato de nós não estarmos bem conectados com a nossa alma que nós sentimos esse abandono, nós sentimos essa tristeza muitas vezes de imaginar de que nós estamos aqui perdidos. Pois a nossa alma, ouvintes, ela fez todo um planejamento para que nós estivéssemos aqui. E ela convocou, ouvintes, seres cósmicos, seres da natureza, para que eles contribuíssem com esse processo. É altamente complexo o processo, ouvintes, de retorno. Morrer é relativamente fácil. O difícil, ouvintes, é voltar aqui para a matéria. Porque aquela alma que quer uma vez mais a experiência da vida, ouvintes, ela tem então que convocar os anjos, ela obviamente energeticamente manifesta o seu desejo, e são os anjos, caros ouvintes, os anjos que têm parte exatamente no esgotamento do nosso karma, porque há hostes angélicas que estão ligadas com esse processo. Estas hostes angélicas, elas então, ouvintes, fazem o cálculo, caros ouvintes, que é necessário para que nós retornemos para cá. Pois, obviamente, que a pessoa não pode voltar sozinha. Existe, obviamente, um grande relacionamento entre as almas. Então, é necessário saber através de que pai, através de que mãe, principalmente, essa pessoa vai retornar. É preciso saber em que local a pessoa vai retornar, pois normalmente há um grupo, caros ouvintes, que volta junto. né? Não só volta, como volta, também retorna lá pro outro lado juntos também, né? Nós podemos ver aí pelos acidentes, pelos tsunamis, terremotos aí, que grandes grupos de pessoas saem do planeta juntas em certas ocasiões. E também chegam também juntas, né? Com diferenças de poucos dias, de poucos meses. As pessoas, na verdade, voltam em grupos, principalmente para esgotar os karmas do passado, ouvintes. E exatamente a pergunta que o nosso ouvinte fez com relação às doenças é quando, então, há aquela oportunidade, né, que o casal está se relacionando sexualmente, né, e a relação sexual, ela não é simplesmente um momento de prazer, ouvintes, porque infelizmente é isso que as pessoas estão entendendo do sexo atualmente, apenas como um prazer físico. Na verdade, a relação sexual, ouvintes, ela é uma grande movimentação de energias que é visível do plano espiritual. É realmente uma força muito intensa, que é exatamente a possibilidade que os anjos têm de, uma vez mais, conectar um espírito com a matéria, através da fecundação que pode acontecer. E aí, ouvintes, começa todo o processo de desenvolvimento de uma nova vida. E os anjos, ouvintes, eles são eles realmente que criam a nossa existência aqui material. E quando a mãe está grávida, desde o momento da concepção, ela começa a ser acompanhada por três anjos, caros ouvintes. Um anjo que existe no plano etérico, que é o plano físico. Há um anjo do plano astral, do plano das emoções. E há um anjo do plano mental. E aquela alma, ouvintes, que vai retornar é apenas um pequeníssimo ponto de luz que esses anjos, então, mantêm ali ao redor da mãe, e eles vão trabalhando a energia, né, dos gametas sexuais, porque o óvulo e o espermatozoide, caros ouvintes, eles nada mais são do que vitamina A. Eles são apenas ácido retinóico. E além do código genético que está ali, ouvintes, é uma matéria muito simples, muito simplória, podemos até dizer. Então, a única explicação, ouvintes, que há para que aquele ácido retinóico, uma parte dele se torne o cérebro, a outra se transforme nos olhos, se transforme no coração, no fígado, nos todos os órgãos, ouvintes, não é simplesmente o código genético. O código genético realmente está lá, ele é uma herança que nós temos de toda a evolução da vida nesse planeta, e nós podemos ver isso porque o óvulo passa todos os momentos, ele recapitula todos os momentos da vida nesse planeta, ouvintes. O óvulo, ele inicialmente se parece com um girino, depois ele passa a parecer com um sapo, passa a passar os estágios de toda a vida nesse planeta, até que ele vai ganhando os contornos de um corpo humano, e até o final do nono mês os anjos permanecem em volta da grávida. Seria, caros ouvintes, um momento realmente muito especial da evolução, inclusive espiritual, das mulheres, se elas tivessem e fossem informadas disso, porque elas estão realmente acompanhadas por forças cósmicas realmente fortíssimas que estão ali ajudando, ouvintes, o processo do retorno daquele indivíduo através daquela vida que vai se formando no físico e que vai, caros ouvintes, se fundir com aquela alma que está ali em volta daquele feto que vai se formando. E os anjos, caros ouvintes, eles imprimem no duplo etérico da pessoa características que vão levar a pessoa a ter um corpo ou bem formado, ou um corpo que tenha problemas, ou um corpo deformado, de acordo, ouvintes, com o karma pretérito da pessoa. Infelizmente, isso é uma coisa que nós não podemos escapar. Mas isso, ouvintes, não é por acaso. Ninguém, caros ouvintes, passa realmente por acaso, por sorte ou por azar. É a nossa alma, ouvintes, que determina. Ela faz um projeto de quantos anos ela quer viver, com quais pessoas ela quer se relacionar, e inclusive ela faz um planejamento de quais realizações seriam interessantes ela atingir durante aquela vida. Então, ouvintes, não existe paraquedismo nisso. A alma não cai de paraquedas lá na barriga da mãe. É todo um processo e, infelizmente, ouvintes, quando nós vamos crescendo, nós vamos vivendo essa vida que nós vivemos aqui no mundo, sem contato com o reino espiritual, então obviamente que nós não lembramos nada disso. Existem hoje técnicas de hipnose, de regressão, de memória, ouvintes, que pode levar inclusive a pessoa a se lembrar desse momento, ouvintes, que é fundamental. O momento em que a nossa alma planejou essa vida atual. E aí vocês podem perguntar, mas isso não é destino, caros ouvintes? Isso não é predestinação? Isso, caros ouvintes, na verdade é livre-arbítrio, mais do ponto de vista de quem nós realmente somos. Pois essa vida aqui, ouvintes, ela não é o começo da nossa vida. Nós vamos desaparecer aqui da Terra dentro de alguns anos, mas a nossa alma vai prosseguir. Então, nós somos, na verdade, ouvintes, nós nos concedemos uma importância muito grande que nós realmente não temos. Nós estamos aqui como emissários, nós estamos aqui como agentes da nossa alma para buscar experiências, para procurar, ouvintes, compreender, para estudar, para vivenciar coisas. Não somos nós, caros ouvintes, realmente a coisa mais importante da nossa vida. O que é mais importante é aquilo que sobrevive ao nosso ser aqui na matéria. E quando nós vamos dormir, ouvintes, que nós sonhamos e nós ficamos às vezes espantados com a complexidade dos nossos sonhos, muitas vezes pesadelos, e quando nós acordamos, nós nos sentimos aliviados, ouvintes, saibam que a nossa vida aqui, ouvintes, é um sonho da nossa alma. Quando nós estamos aqui encarnados na matéria, nossa alma está lá paralisada, preocupada muitas vezes, porque nós estamos aqui como emissários dela. Então, ouvintes, nós somos uma coisa muito relativa. Nós deveríamos realmente meditar muito sobre isso. E a nossa saúde, ouvintes, também tem a ver com isso. Porque as doenças, ouvintes, elas são processos, na verdade, mais energéticos do que qualquer outra coisa. Nós estamos aí, vamos mostrar aqui para vocês agora, né? A chamada aura etérica, né, do ser humano, que é exatamente conhecida pelos ocultistas como a aura da saúde. É exatamente nessa aura da saúde que é uma reluzência, caros ouvintes, azul, que está ao redor do nosso corpo, que vai de alguns poucos milímetros até 10 centímetros ao redor de todo o nosso corpo físico. Aí, ouvintes, que pode realmente ser percebida a saúde do ser. Pois aí que está a vitalidade, aí é que circula o prana, caros ouvintes, que vem diretamente do sol. E as doenças, ouvintes, quando nós nascemos, os anjos imprimem no nosso duplo etérico já uma programação de doenças que nós vamos ter desde a tenra idade até a idade mais avançada. Então, sim, ouvintes, há doenças que acontecem na nossa vida que são kármicas, que nós mesmos acabamos programando para que elas realmente acontecessem na nossa vida. E muitas dessas doenças, ouvintes, nós não podemos evitá-las, e muitas delas são doenças que se mostram incuráveis exatamente pelo caráter kármico que elas têm. E obviamente que nós também podemos atuar, ouvintes, na nossa vida de forma a acelerar ou seja, piorando essas doenças, ou então, se nós vivemos uma vida saudável, nós temos muito menos sofrimento com elas. E é muito importante também considerar, ouvintes, de que toda doença começa inicialmente nos planos invisíveis, nos planos espirituais, né? Salvo acidentes e traumas aqui do plano físico, né? Que lamentavelmente tem pessoas que vão aí praticar esportes chamados radicais, ou então que são descuidadas no trânsito, acabam se machucando. Tirando isso, caros ouvintes, e algum envenenamento, alguma substância física, química que a pessoa tome, todas as outras doenças, ouvintes, elas têm origem no plano espiritual. Então, antes de chegar na matéria, ouvintes, o universo e a nossa própria alma, ela luta para harmonizar as energias de maneira que nós não fiquemos doentes. E quando, ouvintes, alguma coisa ruim acontece no nosso corpo físico, é porque realmente nós não conseguimos nos harmonizar interiormente. Então, o corpo físico, ouvintes, é a última instância energética onde se descarrega o nosso karma. Então, se nós realmente pensássemos a esse respeito, ouvintes, nós agiríamos de uma maneira, ouvintes, a viver uma vida saudável. E o que é, ouvintes, uma vida saudável? Como essa aura etérica aí dessa pessoa que nós estamos mostrando nesse momento, né? A vida saudável é sempre estar em harmonia com a natureza, é sempre viver uma vida buscando harmonia com a nossa alma, com o nosso eu interno. É uma vida que deve ser levada sem apegos com os objetos da matéria e buscando, caros ouvintes, o aperfeiçoamento da nossa cultura, do nosso ser interno, vivendo, caros ouvintes, aquilo que nós realmente somos. Toda vez, ouvintes, que nós nos afastamos da nossa essência, toda vez que nós nos apegamos às coisas do mundo, todas as vezes que nós submetemos o nosso corpo e os nossos corpos invisíveis ao estresse, sobrevém então doenças, ouvintes, que, como eu disse, começam todas sempre lá no plano espiritual. E quando chega aqui no físico, ouvintes, é o momento de procurar a cura, é o momento de procurar realmente o tratamento. E todos aqueles que puderem ou souberem, caros ouvintes, curar o corpo, devem fazê-lo. E sobrecai sobre os ombros dos médicos, dos terapeutas, esse trabalho, ouvintes. Mas é sempre importante nós dizermos aos nossos irmãos que são médicos, que são dentistas, que são trabalhadores da saúde, que são terapeutas, psicólogos, que não existe, ouvintes, tratamento onde haja realmente uma separação entre o doente e o médico, entre aquele que sofre e aquele que vai lá curar, que vai sanar esta doença, esse desequilíbrio. A cura, caros ouvintes, é um trabalho muito profundo de harmonização entre os indivíduos envolvidos. Então, quando você trata alguém, quando você cura alguém, você entra também no karma dessa pessoa, você também faz parte da história da vida dessa pessoa. Então, é muito importante aqueles que são trabalhadores da saúde, caros ouvintes, tanto física como psíquica, energética, saibam que realmente não existe separação entre os seres. Quando nós interagimos com pessoas, nós nos comprometemos karmicamente com essas pessoas. Então, existem doenças sim kármicas, caros ouvintes, e nós realmente devemos saber suportar os sofrimentos da matéria com alegria, caros ouvintes, sempre com os olhos no futuro, sabendo que nós teremos lá na frente o que nós plantarmos aqui hoje, dentro das ações do karma que nós estamos fazendo hoje. E o tempo, caros ouvintes, não para de correr, o nosso programa vai chegando no seu final, em mais esse dia. Convido a todos vocês, ouvintes, muito gratos aí pela participação de todos vocês. Vamos meditar, caros ouvintes, e encerrar esse trabalho de uma forma espiritual, assim como ele se iniciou. Convido a todos vocês, ouvintes, para fecharmos os nossos olhos e uma vez mais nos interiorizarmos, sentindo o nosso batimento cardíaco. E com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizemos no centro do nosso coração a nossa chispa divina, a nossa natureza eterna e imortal. E a partir da joia que habita o nosso coração, visualizemos a sua radiância. Que essa luz se expanda desde o nosso coração, por todo o nosso corpo, tomando todo o nosso ser, iluminando o corpo, a aura e ao nosso redor, iluminando o caminho que nós pretendemos seguir, que é o caminho da evolução. Procuremos nesse instante, ouvintes, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê Om Shanti. Amém, ouvintes, assim seja. Que esta bênção que vem do alto siga, caros ouvintes, até os vossos corações despertem sempre, cada vez mais, esta chispa divina que está aí com vocês, está aqui também conosco. E esperamos que sempre, ouvintes, nós estejamos aqui ao lado de vocês, fazendo com que vocês relembrem, caros ouvintes, desses temas espirituais que são tão importantes para a nossa vida. Termina aqui o programa Lux Esotérica de hoje. Muito grato aí pela participação, a grande audiência daqueles que estão me vendo e ouvindo, caros ouvintes. Muito obrigado a todos. Desejo um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos estar com vocês, continuando aqui os temas sugeridos pelos nossos ouvintes. Finalmente, ouvintes, transmitimos a todos vocês um forte, um fraternal, um caloroso abraço Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.